0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, ajuda-nos nesta hora da misericórdia, a pedimos a Teu Filho, que lance rios de misericórdia sobre nós. Como eu estou vendo no site agora, você pode abrir www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode acessar e também colocar seu pedido lá. Peço misericórdia por um emprego para mim, para o meu irmão chamado Genildo. Senhor, guie todos os meus passos e dê a graça de um emprego. Esmeralda Maria Medens da Silva, de Maracanaú, Ceará. Com certeza vamos pedir a Deus por meio de Maria. Filhos, filhas, você sabe, né, que essa hora foi a hora em que Jesus teve o lado transpassado pela lança. Então, que tal agora? Nós pedimos, Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, dai-nos a graça que tanto necessitamos. Escutemos o que foi deixado na plataforma. Eu sou aqui de Joinville, meu nome é Salete. Eu queria dar o meu testemunho de grande valia que foi para minha vida. Meu marido teve um acidente há muitos anos atrás e perfurou os dois pulmões, e agora ele começou com uma asma, uma bronquite. O médico disse que tinha tudo junto, aquelas cicatrizes estavam crescendo dentro do pulmão dele. Aí eu fiz as novenas de Santa Rita. Padre, o senhor acredita que as novenas de Santa Rita e do Divino Espírito Santo que eu fiz, ele não precisou mais usar a bombinha de oxigênio, ele não precisou mais usar o remédio. Ele disse que ele nunca se sentiu tão bem dos pulmões dele. A gente vive agora um momento de maravilhas de Deus. E a minha mãe falou assim para mim, quando eu fui visitar ela final de semana: liga para o padre, conta para todo mundo que você recebeu a graça de Deus. E eu estou deixando meu testemunho. E muito obrigado por tudo de bom que eu recebi, por o Senhor ter me evangelizado. Amém. Amém, querida. Obrigado por ter ligado. Certa está tua mãe, porque o teu testemunho que nós soltamos agora edifica muitos. Porque tem muita gente que fica se perguntando, mas vale a pena rezar? E Deus seja louvado pelo bem-estar do teu marido. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Fala comigo, posso ouvir tua voz. Mateus 10, 1-7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Ele enviou-os em missão, após ter-lhes dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que acabamos de ouvir nos fala do primeiro grupo de apóstolos escolhido para seguir Jesus. Indica o caráter pessoal da vocação. Veja que Jesus os chama, Jesus os convoca. Não pegou do ponto de vista, como explicar? Hoje a gente vai para conseguir um emprego, você vai entender muito bem isso que eu vou dizer. Você preenche uma ficha enorme. E nessa ficha, eles escolhem os melhores. Quem tem melhor saúde, quem tem mais instrução, quem fala outra língua, não é? É terrível. Hoje é uma sabatina terrível. Os critérios que Jesus usou, eu não sei. Mas parece que não foi o critério que é usado hoje. Por isso, Ele me chamou, Ele te chamou. Que Nossa Senhora nos ajude nesta missão. Tudo que eu disse agora foi para dizer que podemos não ser os melhores, mas Deus conta conosco. Podemos não ser os mais inteligentes, os mais talentosos. Talvez você está se perguntando: por que Deus me chamou para ser catequista? Por que Deus me chamou para as capelinhas? Por que Deus me chamou na pastoral da criança? Por que Deus me chamou? Eu não sei. Mas eu sei que Ele te chamou. E se Ele te chamou, é porque você tem algo de especial aos olhos dEle. Crendo na graça divina, esteja como eu. Nossa Senhora, nos ajude, mãe. A missão é grande. Abençoe nossas casas. Entra agora pelas ondas do rádio. Ó, Nossa Senhora, onde tem muita tristeza, manda teus anjos afastar. Se entrar numa casa que estão brigando, faça morder a língua antes de dizer uma palavra que ofenda. Nossa Senhora, entra onde tem doentes e faça um carinho naqueles que mais precisam. Ó Virgem Santa, rogai por nós que estamos nessa luta do dia a dia, mãe. Peça a teu filho Jesus que abençoe os objetos. Pelas ondas do rádio, a água,